Quer falar? Então deixa falar, eles sabem falar, nós vai lá e faz. Pode pá, que pus lado de cá, somente no olhar, eles tremem pra nós. Vai nas piranha, vai nas façanha, entopa o tanque dos robôs de gasolina. As mate pede pra nós na manhã, jogar no colo dos caras que patrocina. Provar no auge sem ter que provar nada pros outros. Machuca o sound ao acelerar o meu trator. Aruz aplaude, sei que a maioria olha torto. Como é que pode a fase boa apenas começar? Nós é gol de meia fé enferrujado por viver inveja. Ah, nossa fonte é cristalina, vem de cima e nunca para de joar. Nós é gol de meia fé enferrujado por viver inveja. Nossa fonte é cristalina, vem de cima e nunca vai secar. E nunca vai secar. De chinelinho de dedo, kit maloqueiro, naipe de vilão dos bons. E a favela no peito, orgulho, respeito. Foi lá que adquiri visão. Lado ruim, o lado bom. Valoroso coração. Humildade, pé no chão. Foi assim que eu conquistei. O puro sangaço de rei. Alto mar, velejei. Forte onda, superei. Pra chegar na onde eu tô. Nós é gol. E meia ferro enferrujado por viver inveja. Nossa fonte é cristalina e vem de cima e nunca para de jorrar. Nós é gol. E meia fega enferrujado por viver inveja. Nossa fonte é cristalina e vem de cima e nunca para de jorrar. E a pele preta, o julgamento que nunca seria. Hoje nós somos o que tu ouvi no dia a dia. É muita treta, nossa letra, né? Que ironia. Juntei as tiração e transformei em melodia. Vivo assim e os meus vivem bem também. Só colhendo os frutos que nós semeou. Montei meu castelinho sem tirar ninguém. Momento ruim só me fortificou. Nós é gol de meia fé enferrujado por viver inveja. Nossa fonte é cristalina, vem de cima e nunca para de joar. Nós é gol. E meia ferro enferrujado por viver inveja. Nossa fonte é cristalina e vem de cima e nunca para de joar. E aí, está de funk? Chama que tá tendo, fio.